vai ficar embaçado se a ideia não gostar. E vai ficar embaçado se a ideia não gostar. E vai ficar embaçado se a ideia não gostar. Vai ficar embaçado se a ideia não gostar.